Sol de Salvador, aqui é o Azul Alfa, Zulu Hotel. Prossiga, Alfa Zulu Hotel, com mensagem. Senhor, eu passo a transação de reboque do pátio 3 até a posição 08, pátio 1. Pátio 3 para o pátio principal, posição 08, é isso? Afirmo. Autorizado, reporto no termo. Confirmando apenas a matrícula, o Alfa Zulu. Alfa Zulu Hotel. Ciente, reporte no término. Zulu Hotel, ciente. Thank you. Alfa Zulu de Hotel. Thank you. Yeah.